Oi, Maria Luísa. Antes de parar para gravar para você, eu reli algumas coisas desde o momento que nos conhecemos até a última das suas palavras online. E a gente faz alguns comparativos. E por mais que a gente não queira fazer alguns comparativos, a gente se surpreende com o ser humano. Eu realmente não sou uma pessoa perfeita. Eu acho que não tem ser humano perfeito. Não tem. Mas se voltarmos um pouco atrás, lembrarmos como éramos, eu acho que mostrei o tempo todo a minha fidelidade com respeito, com carinho e amizade sincera. Em menos de, acho que um mês, creio eu, que eu te conhecia, eu confiei algo meu para ti. E este algo repercutiu tudo isso que está aí. Mas, diante de tudo, vieram as pedradas de todos os lados, e uma dessas pedradas, e todas as pessoas as mesmas conclusões ou afirmações, que não era para confiar em ti, porque eu não te conhecia, porque, enfim, que você não era pessoa confiável. E que um dia você iria me machucar. E que um dia você iria me fazer sofrer. Porque você ia me tirar todos os meus amigos. E depois ia fazer o que você fez hoje. Bom, o fato de eu ter feito uma pergunta pela manhã ou ontem, não posso determinar horários porque você está em um horário, eu estou em outro. Muitas outras vezes eu fiz essas perguntas no mesmo tom. O que você tem? O que está acontecendo? Você está estranho? E eu lembro que você dizia, não é nada, meu anjinho, não é nada. E eu falava, foi o que houve, o que aconteceu, fala pra mim. Mas hoje você colocou como desculpa que acordou de mau humor, que você acorda de mau humor. Engraçado. Muitas outras vezes você já acordou comigo e eu não vi esse mau humor. Mas quem sou eu, né, para dizer que não é? As coisas que eu conversava contigo sobre, sei lá, um desabafo, uma tristeza minha, um momento meu de fraqueza, você usou isso e contou para uma, o tanto que você dizia para a Rosinha, não falou nada. Você já conversou com o Fábio e pediu para o Fábio não falar nada para mim. Você foi atrás da Esther e pediu para a Esther não falar nada para mim. Você falou alguma coisa para exclusiva, para não falar nada para mim, enfim. E tudo chegando ao meu ouvido. Cada vez mais me machucando porque eu só contei para ti. E para mais ninguém. E a pessoa com quem eu fui dividir algo meu no meu momento de fraqueza usou isso para, não sei, para dizer que eu estava contigo ou não sei que você, qual foi a sua intenção. Mas o que mas me magoa é que eu realmente confiei em ti, confiei num ser humano que se dizia cristão, num ser humano que se dizia de Deus, num ser humano que disse em palavras firmes, porque foram tuas palavras, teu tom de voz. Eu não sinto de Deus, eu sinto de Deus para não desistir de ti, nunca vou te machucar, nunca vou te fazer sofrer, nunca vou te fazer chorar, eu quero te fazer feliz, eu vou te fazer feliz. Em menos de 3 meses, eu pergunto, realmente tu ia me fazer feliz? Até agora, tudo que eu falei pra ti coincidiu com as coisas que as pessoas falaram. E o seu comportamento hoje mostrou quem você é. Teu erro, sim, assumo tudo o que eu digo, tudo o que eu faço, mas em nenhum momento, tudo que tu falaste para mim, tu me deste as costas, ou eu te dei as costas, e fui correr e comentar com alguém. Não fiz isso, nem contigo, e nem faria com ninguém. Se o Fábio não tivesse me tratado mal, de dito alguma coisa, me ameaçando, se alguém não tivesse falado de ti, acho que eu não falaria algumas coisas. Porque eu passei esses 4 anos de amizade com eles e nunca falei nada do que o Fábio me falou. As coisas que alguém me falou, que a Rê me falou. A gente comenta alguma coisa. Olha, Maria Luísa, eu acreditei em ti mesmo, confiei em ti, como ser humano, como mulher, como cristã, confiei em ti. Eu mostrei para ti que as pessoas poderiam confiar em ti, te dar uma credibilidade, que tu não eras o que as pessoas falavam. Mas eu... eu me decepcionei. Eu não traí a tua confiança. Eu não traí a tua dignidade. Eu não te desrespeitei. Eu não fui infiel contigo. Eu não fui contraditória. Eu fui sincero o tempo todo, fui fiel à amizade, eu respeitei a amizade, eu respeitei. Eu tenho um compromisso com a minha palavra, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com amigos, e porque eu comecei a gostar, esse compromisso foi quebrado, ao ponto de ser quebrado. É, realmente. Olho para os meus telefones totalmente desativados. O meu Skype não tem mais ninguém. Os meus amigos me chacoteiam por trás. A pessoa com quem eu escolhi, simplesmente quebra minha confiança. Será que tu realmente conhece meu coração, criatura? Não. Tu nunca me conheceste. Tu nunca conheceste meu coração. Nem tão pouco a minha eternidade. Mas eu sei que Deus, ele existe. Eu sei que Deus, no momento certo, ele vai se levantar, porque eu acredito que Deus não pode fazer isso para as pessoas. Se pode, está fazendo. incrível como as pessoas se rendaram. Eu estava lendo muitas coisas que você escreveu, muitas coisas que você falou. E eu fico perguntando, meu Deus, como as pessoas mudam? Por que elas são assim? Por quê? E você me surpreendeu. E hoje mais uma tapa na cara. Eu não disse o que foi que falou ou o que disseram. Mas eu só falei uma coisa. E você quebrou mais uma vez a minha confiança. E aí as pessoas vão ficar dizendo, tá vendo aí? Eu falei pra ti. Realmente. Quantas pessoas não falaram pra mim pra não confiar em ti? Quantas pessoas não falaram pra mim, olha, percebe? Vai te machucar, mas tu vai perceber o que vai fazer. E você fez. Por si mesmo você fez. Agora não deixa que as pessoas digam que você não é confiável. Não deixa que as pessoas digam que você vai machucar alguém, você vai ferir alguém. Porque é tão ruim. É muito ruim. Eu nunca na minha vida machuquei ninguém. Eu procurei ser sincera contigo o tempo todo. Falei a verdade pra ti o tempo todo. Porque eu acho que o mais importante é a gente falar a verdade. Eu acho que eu não menti pra ti. Eu acho que eu tenho certeza. Não precisei em nenhum momento desconsiderar a tua pessoa, desrespeitar a tua pessoa. Tu atendes esse telefone quando tu queres. Tu fala comigo na hora que tu queres. Tu diz que não escuta. Eu tenho que acreditar porque tu dizes que não mente. Mas quantas coisas já foram acontecidas e já foram feitas? Bom, entre você e Deus, o meu coração tem paz, sim. Infelizmente, eu conheci pessoas que vivem em um outro mundo, vivem uma outra realidade. E toda a minha vida, eu subi sem derrubar ninguém. E toda a minha vida, eu fiz o bem para as pessoas, sempre fiz o bem. Errei, todo mundo erra, já briguei por decisões minhas. Mas magoar alguém, ou trair alguém, ou querer machucar alguém, ou usar palavras pesadas, não. Só se elas fizessem mal, muito mal a mim, ou me machucassem muito. E tanto você como meus amigos me machucaram. Eu acho que eu não teria coragem de fazer isso, porque meu coração não é assim. Talvez seja por isso que eu sofro. Talvez seja por isso que eu acho que as pessoas sejam iguais a mim. Mas não são. Por tal motivo, eu sofro mais. Eu me decepciono mais. Olha, Maria Luísa, eu espero que um dia você pare para pensar mesmo o que é fidelidade, o que é confiança, o que é escutar e não sair falando, o que é escutar e calar. Quando eu disse que ia me ligar, você foi falar que eu, a Rê ficar me ligando, eu não atendia. E você não soube guardar para si mesmo. Você não soube ser fiel consigo mesma, não comigo, mas com a sua própria integridade, com o teu caráter, com a tua formação cristã que tu escolheste. E tudo que você me contou da tua vida, enfim, eu não teria coragem de falar pra ninguém. Tanto que quando disseram que teu filho, né, era que te sustentava, eu disse que era mentira. Disse que as pessoas não sabiam nem quem tu eras. Mas uma vez eu defendi uma pessoa que tudo que eu falava, ela corria e falava. E hoje, ela me usou tantas palavras para me machucar. Eu espero que isso nunca chegue no ouvido dos outros, para que eles não deem mais risada do que já estão dando. Por ter me avisado que você era capaz. Eu não vou fazer isso e vou contar pra ninguém. Porque eu acho que a minha dor já basta eu passar. As minhas decepções já basta eu ter. E porque eu assumi algo e enfrentei todos por tua causa, não por tua causa, assim, Lita. Acho que poder te defender ou acreditar em ti, enfim, não sei. Mas pra que não aguçem mais. E rirem mais. Bom, não posso entrar numa sala com o meu Nick. Não tenho mais o respeito daquelas pessoas que queira que não. Eu respeitei cada uma delas. Me preocupei com cada uma delas. Amei cada uma delas. Porque meu amor é muito verdadeiro. O meu amor é muito puro, Maria Luísa. Ele não é mau. Meu coração não é mau. A minha alma, ela não é suja, ela não é impura. Realmente você nunca me conheceu. Nunca olhou dentro do meu coração. E nem conheceu o Deus que realmente eu sirvo. O Deus que eu sirvo há 14 anos, Maria Luísa. Ele é fiel a mim. E eu sou grata por tudo que ele fez na vida da minha família. E na vida daqueles que Deus coloca no meu caminho. Esse é o Deus que eu sirvo. E eu espero que você conheça esse Deus realmente. E veja como se vive. Por isso que as pessoas falam que você é evangélica e não demonstra. Bom, não vou lembrar do que você escreveu no LINE, que você pegou muito pesado. Você gritou comigo, tá? Eu nunca gritei com você da forma que você gritou comigo hoje. Eu espero que você pense sobre isso, não me culpe pelas suas atitudes, pelo que você fez, pelo que você disse, quebrando a sua confiança. Abra o seu coração realmente para Deus, para que Ele lhe abençoe. Para que ele engrandeça a sua vida e a vida do teu filho. E que um dia você saiba que você conheceu uma pessoa, realmente um ser humano, abençoado, um ser humano íntegro, um ser humano que conhece como é e sabe os seus acertos. E você não deu valor. Não. Você não deu valor em nada. Mas que Deus te abençoe. Deus te ilumine. E que Deus um dia coloque no seu caminho alguém para que você seja fiel. Não traia confiança. Não machuque como você fez hoje. Porque dói, tá? E muito. Fique na paz. Tudo de bom para você. E que Deus te abençoe sempre.